Canal 2. Estamos iniciando o programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Programa produzido e gravado por Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil, para o Canal 2 da Rádio Antena Web, a rádio que toca música para todos os gostos. www.canal2.radioantenaweb.com. E você que está aí, ó, na audiência do programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor, aqui pelo canal 2 da Antena Web, eu, Mendonça, trazendo as melhores músicas religiosas para você, 2 horas de programação. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, da sua companhia, aqui no canal 2 da Antena Web, programa gravado especialmente, então, para o canal 2, e quero desejar a você uma excelente programação a partir de agora, e que a paz do Senhor esteja aí com você, com a sua família, onde você estiver, ok? E tudo de melhor para você aí. E nós vamos desfilando a nossa primeira seleção desta noite, trazendo aí Adriana, Água e Vinho. Depois, Eliana Ribeiro, Barco à Vela. Rocío Soares, Deus Não Te Esquece. Padre Reginaldo Mazotti, Ninguém Te Ama Como Eu. Depois, André Valadão, Abraça-me. E depois, mais uma aí de André Valadão, Que Amor É Esse? E para finalizarmos esse bloco aí, Ludmila Fieber, Nunca Pare de Lutar. E depois, muito mais para você aqui na Antena Web, no seu canal 2. Então vamos aí com a nossa primeira seleção. Tudo de bom para você, ok? Se passa dentro de mim. seguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus em mim. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde gato houver. Calma o meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo. Seguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus em mim. Escolhe mal quem escolhe só. E deixa Deus ser Deus bem melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde me aprover. Calma meu querer pra ouvir o que Deus quer. A favela sou. Só muita oração pra tirar a tristeza do meu coração e a mágoa que existe há muito tempo. Natural, eu sei que hoje em dia é muito natural pessoas do meu lado me querendo mal, e mesmo assim às vezes não entendo. Mas Deus é minha fortaleza, disso eu tenho a certeza. Basta uma palavra do Senhor pra tudo melhorar. Ele não perde uma batalha. Meu Deus é o Deus que nunca falha.

ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama. Esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Da verdade, da luz e do amor, as mais lindas canções que elevam nossos pensamentos a Deus e aquela pregação e reflexão que nos fazem refletir e transformar o nosso coração. Ouça em Canal 2. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar. Tira teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar. Tira teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, verbo vivo que desceu do céu. E aquecer teu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me. Yeah. me abraça-me. Eu te amo, Senhor. quero correr pra ti e me humilhar. Quero correr pra ti e te adorar. Quero correr pra ti e te beijar. Eu quero correr pra ti e me entregar. Quero correr pra ti e me humilhar. Quero correr pra ti e te adorar. Quero correr pra ti e te beijar. Usada pra tentar paralisar sua fé. pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após o desgaste ou um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Você está ouvindo o programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor, aqui pelo canal 2 da Antena Web. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, da sua companhia, aqui na Antena Web, no seu canal 2. E eu quero deixar também o meu e-mail para você entrar em contato fazer a sua opinião, o seu pedido, ok? É que na próxima programação, com certeza, o seu pedido será atendido, ok? estudio2.ludocal@gmail.com. O 2 é número, ok? E estudio2.ludocal@gmail.com. Repetindo, e estudio2.ludocal@gmail.com. E na sequência aí vamos trazendo uma belíssima execução, parte do violão, trata-se de Ave Maria, composição de Schubert. E depois na sequência aí, Padre Marcelo Rossi. Senhor, ponha seus anjos aqui. E depois Padre Antônio Maria e Marquinhos, Olhos do Medo. Padre Robson de Oliveira, Nos Braços do Pai. Anjo de Resgate, Estou Aqui. E Padre Luiz Antônio Passos, O Povo de Deus no Deserto Andava. E finalizamos com Campeão, Jamile. E depois, muito mais para você aqui na Antena Web, no seu canal 2. Eu agradeço o carinho da sua audiência, da sua companhia. E também desejando para você aí aquele abraço de paz. Opa, abraço de paz. Opa, tô tropeçando nas palavras aqui, né? Abraço de paz para todos vocês aí que estão na audiência do programa, ouvindo a gravação do Antena Web, né? O programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Ok? Estamos aí na execução do nosso Ave Maria, Arte do Violão. Ó Jesus, não me deixes. Thank you.

Só vocês. Estou aqui, Senhor, te amar. pode fazer festa para o nosso Deus maravilhoso. Ser amado e te amar, te olhar nos olhos, o povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome e tu lhe mandaste do céu. O povo de Deus cantando deu graças, provou teu amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Tu és alimento jornada. O povo de Deus aonde há escuro, a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus corria e cantava, e nos seus louvores poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais. Você pode até tocar o céu, se crê. A gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. A gente é quem constrói. Canal 2, Campinho. Escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Você está na audiência do programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. E que eu agradeço por você estar aí na audiência do programa, aqui no canal 2 da Antena Web. Eu agradeço o carinho da sua audiência, da sua companhia. E quero deixar para você o meu e-mail, estudio2.producal@gmail.com. O 2 é número. estudio2.producal@gmail.com. Mande o seu pedido musical, a sua menção aí, ok? E vamos dando sequência na nossa programação, trazendo muito mais pra você. Eu quero então agradecer aí essa

a natureza tem. É preciso de leis justas para preservá-la bem. A Deus pelo dom da vida, por ter todos vocês como parte da minha história, e de modo muito especial, celebrando esses meus 10 anos de vida sacerdotal. Canal 2, Antena. Fez mortal, como o homem a morte enfrentou. Ele é rei, mas pra salvar o servo, a cruz ele levou. Deixou sua glória e foi humilhado, e no Calvário ele foi massacrado. Mas ele é Deus e ao terceiro dia ressuscitou. Nem o sepulcro pôde segurá-lo. Ele é eterno e vivo está. Foi ao inferno e as chaves tomou, e o inimigo ele derrotou. Ele subiu ao céu, mas prometeu que a sua igreja vem buscar. Esse momento pode ser agora, pra nossa vitória o céu se abrirá. Com sua glória ele reinará. sua igreja vem buscar. Esse momento pode ser agora, pra nossa vitória o céu se abrirá. Tudo vai mudar. Pra que chorar se a tua frente Deus cuidar da tua vida. Pode crer, tudo vai mudar. Assim, sempre olhando pro chão, com a cabeça baixa, demonstrando humilhação. Creio que você se esqueceu que Cristo ressuscitou, que desde quando você nasceu, Ele sempre te amou. Quando seu pai te gerou no ventre de sua mãe, já tinha um plano de amor pra você também, pois Ele já te deu a vitória quando você nasceu. Você se esqueceu de Jesus, mas Ele não te esqueceu. Jesus te ama e Ele quer te ver sorrir, pois de você Ele jamais vai desistir. Levante a cabeça, Cristo está vivo, não se esqueça. Ele é amor, Ele não vai te abandonar. Jesus te ama e Ele quer te ver sorrir, pois de você Ele jamais vai desistir. Então levante a cabeça, Cristo está vivo, não se esqueça. Ele é amor, Ele não vai te abandonar. Lembre-se de quantos perigos Ele já te livrou. Lembre-se de quantos pecados Ele te perdoou. Lembre-se da cruz do Calvário, onde Ele triunfou. Lembre-se que Ele é fiel, Ele nunca falhou. Lembre-se de quantos milagres Ele já operou e continua a operar, pois Ele não mudou. Lembre-se que eles o mataram e Ele ressuscitou. Lembre-se que Ele voltará, Ele mesmo avisou. Jesus te ama e Ele quer te ver sorrir, pois de você Ele jamais vai desistir. Então levante a cabeça, Cristo está vivo, não se esqueça. Ele é amor, Ele não vai te abandonar. Jesus te ama e Ele quer te ver sorrir, pois de você Ele jamais vai desistir. Então levante a cabeça, Cristo está vivo, não se esqueça. se esqueça. Ele é amor, ele não vai te abandonar. Ele é amor, ele não vai te abandonar. Oh, oh, este é o canal 2 da Antena Web e o programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Este sabadão, dia 25 de maio de 2013. Programa gravado no dia 23 de maio, na quinta-feira. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, da sua companhia. E nós vamos trazendo mais música aí. Antes eu quero deixar o meu e-mail de contato, estudio2.producal@gmail.com. O 2 é número. estudio2.producal@gmail.com. Envie o seu pedido musical, a sua menção aí, ok? E nós vamos trazendo mais um bloco aí. É o bloco final da nossa programação desta edição. É, trazendo agora Jesus Cristo. É, aí são, é um coral, né? Vários cantores e cantoras, né? E depois Lázaro, eu te amo tanto. Aí uma canção aí, é instrumental, Canção da Esperança. Depois, David Gillan, Eu Vim Para Adorar-te. Outra aí dele, Magnus Gay. E finalizamos aí com o Urgente de Resgate, foi por você. E eu quero agradecer então o carinho aí da sua permanência na audiência do programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor, no canal 2 da Antena Web. E convido você para novamente estar por aí na próxima edição do programa gravado, né? E como eu disse aí, você pode enviar o seu pedido aí via e-mail. Cala@gmail.com. Faça aí a sua menção, seu pedido, que eu aqui com todo prazer colocarei aqui, ok? Então fiquem todos com Deus, uma excelente semana para todos aí, ok? Sejam todos dias maravilhosos, fechados, de muita paz, de muita felicidade, muita saúde principalmente, ok? Então fica aquele abraço fraternal do Mendonça. E o meu coração. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença. No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união.

Eu vim para dizer que eu te amo, oh Pai. És tudo para mim. E eu exalto o teu nome, oh Pai. Oh Pai, eu vim para adorar a ti. Oh, eu vim para dizer que eu te amo, oh Pai. És tudo para mim. Eu exalto o teu nome. Eu exalto o teu nome. Eu exalto o teu nome, oh Pai. Oh Pai, eu vim.

prepare, eu te amo. Yeah, eu te amo, Jesus, eu te amo, oh, oh, yeah. Eu te amo, Jesus, te amo. Sua dor. Você acabou de ouvir Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Agradeço o carinho da sua audiência e da sua companhia. Convido para novamente estarmos juntos nos próximos programas. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço fraternal para todos. Tchau. Tchau. Lenta e calma. Tchau. Sobre a terra.